Gelúcio CDs. Gelúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Como é que é, Calamazu? Muito boa noite, carroceiros. Estamos aqui começando em mais uma noitada. Aí um sabadão, a volta da carroça aqui no Calamazu. Pra fazer amor, só gosto com você. É o Maestro Nino já na área. Só você quem sabe achar o meu prazer. Tudo perde a graça distante de você. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na Luxuosa. A carroça. Foi sem querer que derramei toda a emoção. Bererê, que cerquei seu coração. Boninho. Me machuquei, te feri, não entendi. Precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Carroça da Saudade. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Também já por aqui a nossa dupla. Aí o Cláudio e Eduardo. Arrependi. Chegou cedo hoje. Bererê, venho te pedir perdão. Perdoa a paixão. Saudade. Ai, meu coração, tão solitário sem você. Bererê, está ardente de paixão. Não, não, não, não, não. A carroça. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Simbora, Calamazu! A estrada dessa vida está difícil sem você. A nossa querida Ana Maria Braga, paraense. E você? Nossa querida Nádia. Pra poder me ajudar. Já tá na área. Tá solteira hoje. Uhul! Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Aí meu búfalo!

E a saudade rolando aqui no Calamazu. Simbora! Veja quantas lágrimas estou a derramar por você. Saudade. Veja, meu sorriso já não é o mesmo que você deixou. Escuta, faz tanto tempo que você partiu e ficou um vazio tão grande em meu peito. E agora vem você. Agora. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Me pedindo pra ficar. Agora. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Me pedindo pra ficar. Não, eu não quero mais sofrer. Chega, já tenho outro em seu lugar. E agora vem você, com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Alô, Giliardi, dá um siga aqui. Meu parceiro Wanderson da Carroça Festa, já na área. Bora, Eduardo, juntamente com o Cláudio, a dupla curtindo a vida. Clareou. Não, eu não quero mais sofrer. Chega, já tenho outro em seu lugar. Agora. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Me pedindo pra ficar. Saudade. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. E pediu pra vem pro show das recordações. Vem pra carroça da saudade. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você. E a saudade. Sem viver. Atenção, Giliardi. Alô, Giliardi, não chega aqui. Alguém falar mal de você. Se de madrugada correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. A carroça. Embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento. Aí a dupla da Estiva. O amigo Paulo Célio. A da Estiva já tomando todas aqui. Quem falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Quem sofre

meu coração. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão, mas deixou marcas dentro do meu coração. Dali Carroça. Lembra como foi tão louco aquele dia? Olha por aqui, parceiro Ivan. Procurando Ivandinho, lá de Soura do Marajó, também com a gente. Um abraço, valeu a presença. Chave, você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, eu não sabia que você estava afim. Conhecer, amor, foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão, mas deixou marcas dentro do meu coração. Me chegar, charme, você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, não sabia que você estava afim. Lembra como foi tão louco aquele dia? Estavas procurando companhia e eu ali querendo me chegar. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo, e a cada minuto que passa me sinto morrendo. É tão grande e o meu amor bem maior. E a cada momento que passa me sinto tão só. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Soubesses como estou sofrendo tão longe assim. Eu garanto você voltaria correndo pra mim. Estou sofrendo. Essa é mais uma da Nádia Promoter. Passa, me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor grande Nádia. Também já por aqui meu professor Ronaldo, o nosso bailarino, alô da sua esposa, esse casal aqui do Bora no Coração aqui da Carroça. Vem, vem, e aí, Dó?

parceiro Antônio chegando por aqui, ao lado de toda a sua equipe. Grande Antônio, vem ser a minha cigana. Vem ler essa mão que te ama. Aqui na carroça. E agora, carroceiros, uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei, até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. As mais belas canções do passado. Hoje eu senti, cigana, que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Vem, vem ser a minha cigana. Estamos gravando já o CD de hoje. Vem, CD ao vivo. Lúcio CDs. Vem, vem ser a minha cigana. Vem ler essa mão que te ama. DJ Toninho, o maestro da saudade. Luxuosa carroça. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar. Marlene, já por aqui dando aquele passeio de luxo. Um abraço, Marlene, pra você, viu? De ciúme a imaginar. Se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas gosta só de mim, mas do mim. janeiro. Arrebenta, Toninho! Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Abraça-me, amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deste amor que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor, abraça-me, amor, abraça-me. Estamos aqui no Calamazu, DJ Torino começando na manha. E a gente agradece com muito carinho todos aí os seguidores da carroça, já superlotando aqui o Calamazu. Olá, seguidores, sejam bem-vindos. Saudade que você quer, ele toca. DJ Toninho, o maestro da saudade. Roça. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Não se esqueça. Seria bom demais, pois eu teria a paz que tem o amor. Búfalo do Marajó. Esqueça e um mundo amor. Bem melhor teria ao meu redor, um mundo de amor. Carroça da Saudade. Olha por aqui, minha amiga Silvia, aquele passeio de luxo hoje aqui no Calamazu. Amor, amor, amor, amor. Silva, o homem que comanda a Marambaia. Amor, Carroça da Saudade. O maestro da saudade. Dá-lhe, meu bom valor. Lúcio CDs. Você nasceu da união de dois corpos. A mesa por aqui, meu parceiro Dinei. Ele que é o rei da acerola. Deus atendeu ao lado dele, Silva da Marambaia. Você veio, pode ficar nosso amor. Encheu nosso lar com perfume de flor. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve. Nossa comitiva, carroça é festa. Chegando por aqui. Sabadão aqui no Calamazu. E a carroça tá aqui pra fazer a sua alegria. É o Maestro Nino, só na manha. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Nossos carroceiros da saudade também já na área. Minha amiga Kelly. Um beijo pra você, Kelly. Eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Uhul! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Nosso amor, querida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Dá-lhe, Toninho. Vamos lá, filho. Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou. Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor. Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Com um impulso de magia, você tirou-me para dançar. Eu dancei tanto que não consigo esquecer o seu jeito carinhoso. E a saudade. Adorei o seu modo de ser. Também já por aqui meu casal, hoje, meu amigo Newton e a Kelly, esse casal consagrado, velha guarda. Já por aqui um abraço. Eu tenho esperanças de novamente poder Kelly encontrar. Seu jeito carinhoso, eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças e o tempo não vai apagar. Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Meu grande amor, nosso primeiro encontro naquela praia, vivo a recordar. Nós dois na areia, vivendo um amor, e as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém e ser feliz. Também já por aqui, meu parceiro Dani. E a Dani, Dani Projeto. E a comitiva. Só um coqueiro a balançar. Para o professor Ronaldo. Com a brisa do mar. Vai trabalhar, vai trabalhar. Tudo a olhar. Guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz que hoje vive a cantar. Jeito nenhum. na brisa do mar. Marajoara. Isso aí, adora, manda pro professor Ronaldo. Assim, ó. Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Uhul! Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Vamos lá, filho. Porque, meu bem, eu não consigo viver tão longe de você. Não faça isso comigo e venha logo me ver. Aí, equipe curtindo a vida. Porque, meu bem, eu não consigo. Aí a dupla, meu parceiro Cláudio, o Eduardo, você, ao lado dos seus amores aqui. Não faça isso comigo, é, e venha logo. Bora, Cláudio Eduardo. 00 aqui, 00. E a saudade rolando. Pra cima, meu maestro! Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado para sempre em sua mente.